Aí sim, tô de volta. Aí sim, depois de 2 anos de liberdade, estamos fazendo uma festa hoje. Mas depois de 13, ó nós aqui na cena, certo? Chegando devagar pra revolucionar. Aí sim, hein? Legal. É agora que eu chego, né? Demorou. Então, presta atenção, irmão, e ouça minha voz. Deus é nossa luz maior, não estamos sós. Sem dó, sem dor. Demorou pra balar, o microfone é minha arma. Eu tô de volta, tô no ar. O rap é a linha de frente dessa guerrilha. E-D-I-R-O-C-K, eu tô na trilha. Família é nosso alicerce na jornada. Sem ela, vagabundo, seu mundo não é nada. E pra rapaziada, mais jovem que colou. Tem os loucos do rap que o Dexter não parou. Eis aqui o lutador, preto, o rimador. Diretor romântico de um filme de terror. Narrador das histórias que acontecem ao redor. Favela, droga, crime, vários B.O. Porém, do outro lado da moeda eu canto a paz. Canto a autoestima dos meus manos e muito mais. Canto a amizade, o amor, a alegria. Canto sobre um Deus que me abençoa todo dia. Meu guia, um Deus vivo e fiel. Que na cova dos leões protegeu Daniel. 2011, um ano de vitória pra nós. Um ano simplesmente de tristeza pro meu algoz. Meu alvará de soltura cantou. Demorou, mas chegou. Liberdade negou. Foram 11 anos, anos de muito tormento. De bonde, rebelião, sofrimento, saudade, coragem, indignação. Lágrimas, ódio, fotos, inclusão. Jaz na prisão pra mim, mas pra quem ficou. Um salve de paz, muita fé, muito amor. Não deixe de sonhar, de lutar, guerreiro. Sua vitória só depende de você, parceiro. A liberdade jamais será dada pelo opressor. O oprimido que tem que conquistar, namorou. Acreditar, confiar e nunca desistir. Essa etapa eu venci. E hoje eu tô aqui, aprendi a não ignorar o pior. Conseguindo difícil, aprendizado melhor. A minha missão do mundão recomeçou. Tô no verde, a solta. Obrigado, Senhor! DJ Lu. Não parei, diz aí. Nunca, nunca, nunca parei. Uma salva de palmas para meu maestro DJ Lu.